Quando a lama virou pedra e mandacaru secou, quando o ribaçan de sede bateu asas e voou, eu então fui vindo embora, carregando a minha dor. Hoje eu mando um abraço pra ti, pequenina. Paraíba masculina, mulher macho, sim senhor. Eita, pau Pereira, que princesa já roubou. Eita, Paraíba, mulher macho, sim senhor. Eita, pau Pereira, meu padrão que não quebrou. Hoje eu mando um abraço pra ti, pequenina. Paraíba masculina, mulher macho, sim senhor. Pequenina. Paraíba masculina, mulher macho, sim senhor. Eita, pau Pereira, princesa já roncou. Eita, Paraíba, mulher macho, sim senhor. Eita, pau Pereira, meu padrão que não quebrou. Hoje eu mando um abraço pra ti, pequenina. Paraíba masculina, mulher macho, sim senhor.